Ficheiro 97, página 635, sétima parte, Refúgio. Capítulo 35, A prisão de Wentworth. Sir Fletcher Gordon era um homem baixo e corpulento, cujo colete de seda a riscas lhe assentava como uma segunda pele. De ombros curvos e barriga saliente, parecia um grande pernil sentado na cadeira de espaldar oval do governador. A careca e o rosado intenso da sua complexão não ajudavam a desfazer essa impressão, embora poucos pernis pudessem ostentar olhos azuis tão brilhantes. Ele virou a pilha de folhas sobre a sua secretária com o dedo indicador, lenta e deliberadamente. Sim, aqui está, disse, após uma pausa interminável para ler uma página. Fraser James, culpado de assassínio, condenado à forca. Agora, onde está a autorização de execução? Fez nova pausa, remexendo os papéis como um míope. Enfiei os dedos com força no cetim da minha bolsa, esforçando-me por manter uma expressão impenetrável. Ah, sim, data de execução. 23 de dezembro. Sim, ainda o temos. Engoli em seco, descontraindo as mãos que agarravam a bolsa, dividida entre exultação e pânico. Então, ele ainda estava vivo, por mais 2 dias. E estava perto, algures, no mesmo edifício que eu. O conhecimento desse facto alvoroçou o sangue nas minhas veias, com uma descarga de adrenalina, e as minhas mãos tremeram. Sentei-me mais para a frente, na cadeira de visitas, tentando parecer comoventemente suplicante. Posso vê-lo, Sr. Fletcher, só um instante, no caso de ele querer mandar uma mensagem à família? Disfarçada de uma amiga inglesa da família Fraser, fora razoavelmente fácil ser admitida em Wentworth e no gabinete de Sr. Fletcher, governador civil da prisão. Era perigoso pedir para ver Jamie. Sem saber o meu disfarce, ele podia muito facilmente dar a entender quem eu era se eu lhe aparecesse de repente. Na verdade, eu própria poderia denunciar-me. Não tinha a certeza de poder manter o meu precário autodomínio se o visse. Mas o próximo passo era, evidentemente, descobrir onde ele estava. Naquela enorme e superpovoada toca de coelhos, as hipóteses de encontrá-lo sem saber para onde me dirigir eram praticamente nulas. Sir Fletcher franziu o cenho, pensando. Obviamente considerava um aborrecimento este pedido de uma mera conhecida da família, mas não era um homem insensível. Finalmente sacudiu a cabeça com relutância. Não, minha querida, não. Receio que realmente não possa permitir isso. Estamos superlotados de momento e não temos instalações adequadas para permitir entrevistas particulares. E o homem, de momento, está. Consultou a sua pilha de papéis outra vez. Numa das celas grandes, na ala oeste, com diversos outros criminosos condenados. Seria extremamente perigoso para a senhora visitá-lo lá, ou simplesmente visitá-lo. O homem é um prisioneiro perigoso, sabe? Estou a ver aqui que o mantemos acorrentado desde que chegou. Agarrei a minha bolsa outra vez, desta vez para não o agredir. Sacudiu a cabeça de novo, o peito gordo a subir e a descer, com a sua respiração laboriosa. Não, se fosse um membro da família dele, talvez. Ergueu os olhos, piscando. Cerrei o maxilar com força, determinada a não deixar transparecer nada nas minhas feições. Sem dúvida, uma leve demonstração de agitação seria razoável nas circunstâncias. Mas talvez, minha cara, pareceu atingido por uma súbita inspiração. Levantou-se com dificuldade e dirigiu-se a uma porta interna onde um soldado uniformizado montava guarda. Murmurou alguma coisa ao homem, que assentiu com a cabeça uma única vez e desapareceu. Sir Fletcher retornou à sua secretária, parando a meio do caminho para retirar uma jarra de vinho e copos da parte de cima de um armário. Aceitei a sua oferta de clarete. Estava mesmo a precisar. Íamos a meio do segundo copo quando o guarda voltou. Entrou sem bater. Colocou uma caixa de madeira sobre a secretária junto ao cotovelo de Sir Fletcher e virou-se para sair. Percebi o seu olhar a demorar-se em mim e recatadamente baixei os olhos. Usava um vestido emprestado de uma conhecida de Rupert na cidade vizinha e pelo perfume que saturava o vestido e pela bolsa de seda que combinava com ele, eu fazia uma boa ideia de qual era a profissão da senhora. Esperava que o guarda não reconhecesse o vestido. Esvaziando o copo, Sir Fletcher colocou sobre a secretária e puxou a caixa para si. Era uma caixa simples e quadrada, de madeira rústica, com uma tampa de correr. Havia letras escritas a giz na tampa. Eu podia lê-las, mesmo de cabeça para baixo. Fraser, diziam. Sir Fletcher fez deslizar a tampa, espreitou para dentro da caixa por um instante, em seguida fechou-a e empurrou-a na minha direção. Os objetos pessoais do prisioneiro, explicou. Normalmente enviámo-los para quem o prisioneiro designar como parente mais próximo, após a execução. Este homem, entretanto, sacudiu a cabeça, recusou-se a dizer qualquer coisa sobre a família. Algum desafeto, sem dúvida. Não é incomum, é claro, mas lamentável nas circunstâncias. Hesito em fazer o pedido, senhora Beauchamp, mas achei que talvez, já que conhece a família, podia encarregar-se de entregar os pertences dele à pessoa adequada. Não me considerei em condições de falar, mas concordei com um aceno da cabeça e enterrei o nariz no copo de clarete. Sir Fletcher pareceu aliviado por conseguir livrar-se da caixa ou pela ideia da minha partida iminente. Recostou-se na cadeira, chiando levemente ao respirar e sorriu. É muita bondade sua, senhora Beauchamp. Sei que isso só pode ser um dever doloroso para uma jovem sensível e agradeço muito a sua bondade em aceitá-lo, asseguro-lhe. Não tem de quê, balbuciei. Consegui levantar-me e pegar na caixa. Media aproximadamente 20 por 15 centímetros, com 10 ou 12 de altura, uma caixa pequena, leve, para conter os pertences da vida de um homem. Eu sabia o que ela continha. 3 linhas de pescar, cuidadosamente enroladas, uma cortiça com anzóis presos, um pedaço de pederneira e um de metal, um caco de vidro com o rebordo desgastado pelo uso, diversas pedras pequenas que pareciam interessantes ou proporcionavam uma boa sensação entre os dedos, um pé seco de toupeira, carregado como um amuleto contra o reumatismo, uma bíblia, ou talvez o tivessem deixado de ficar com ela, esperava que sim, um anel de rubi, se não tivesse sido roubado, e uma pequena cobra de madeira, esculpida, em cerejeira, com o nome Shawnee gravado na parte de baixo. Parei junto à porta, agarrando-me à ombreira para me firmar. Sir Fletcher, que me acompanhava educadamente até à porta, numa fração de segundo estava ao meu lado. Senhora Beauchamp, sente-se fraca, minha cara senhora, guarda uma cadeira. Podia sentir o suor frio a aflorar nos lados do meu rosto, mas consegui sorrir e fazer um aceno, descartando a necessidade de uma cadeira. O que eu mais queria era sair dali. Precisava de ar fresco, em grandes quantidades, e precisava de ficar sozinha para chorar. Não, estou perfeitamente bem, disse, tentando parecer convincente. É que está um pouco abafado aqui, acho. Não se preocupe, vou ficar bem. O meu criado está lá fora à minha espera, de qualquer modo. Forçando-me a ficar impertigada e a sorrir, tive uma ideia. Talvez não ajudasse, mas não faria mal tentar. Sir Fletcher, ainda preocupado com a minha aparência, era todo ele cavalheirismo e atenções. Sim, minha cara. Ocorreu-me que é triste para um homem nesta situação estar separado da sua família. Achei que talvez, se ele lhes quisesse escrever uma carta de reconciliação, talvez, teria todo o prazer em entregá-la à mãe. A senhora é a consideração em pessoa, minha querida. Sir Fletcher mostrava-se alegre, agora que ficara claro que, afinal de contas, eu não iria desmaiar no seu tapete. É claro, vou mandar perguntar. Onde está hospedada, minha querida? Se houver uma carta, enviar-lhe-ei. Bem, eu estava a sair-me melhor com o sorriso. embora ele parecesse petrificado no meu rosto. Isso é meio incerto no momento. Tenho vários parentes e amigos na cidade com quem receio terei de alternar a minha estada para não ferir suscetibilidades, compreende? Consegui esboçar um sorriso. Assim, se não for muito amassada, será que o meu criado pode vir perguntar pela carta? Claro, claro. Excelente ideia, minha cara, excelente. E com um olhar rápido, de volta à sua jarra de vinho, segurou-me o braço para me escoltar até ao portão. Está melhor? Rupert afastou a cortina dos meus cabelos para me espreitar a cara. Parece uma barriga de porco mal conservada. Tome, é melhor beber mais um gole. Sacudi a cabeça ao frasco do uísque oferecido e sentei-me, tirando o trapo molhado que ele colocara sobre o meu rosto. Não, agora estou bem. Escoltada por Murtagh, que se disfarçara de meu criado, assim que fiquei fora da visão da prisão, desmontei e vomitei na neve. Permaneci ali a chorar, com a caixa de Jamie agarrada ao peito, até Murtagh me obrigar a recompor-me e a montar, conduzindo-me em seguida a uma pequena hospedaria na cidade de Wentworth, onde Rupert nos instalara. Estávamos num quarto no andar de cima, de onde o vulto do edifício da prisão mal era visível na penumbra cada vez mais fechada. Então o rapaz está morto? O rosto largo de Rupert, parcialmente oculto pela barba, era grave e compassivo, sem nenhum traço do seu habitual ar fanfarrão. Sacudi a cabeça e respirei fundo. Ainda não. Depois de ouvir a minha história, Rupert ficou a andar devagar pelo quarto, cerrando e descerrando os lábios enquanto pensava. Murtagh permanecia sentado, imóvel, como de costume, sem nenhum sinal de agitação nas feições. Daria um excelente jogador de póquer, pensei. Rupert voltou, afundando-se na cama ao meu lado, com um suspiro. Bem, ele ainda está vivo, e é isso que importa. Mas não faço a menor ideia do que devemos fazer a seguir. Não temos como entrar no lugar. Sim, temos, disse Murtagh subitamente, graças à ideia da rapariga sobre a carta. Mas apenas um homem. E apenas até ao gabinete do governador. Mas já é um começo. Rupert tirou a adaga e coçou a espessa barba com a ponta, distraidamente. É um lugar demasiado grande para procurar. Sei onde ele está, disse eu, sentindo-me melhor com o planeamento e com a constatação de que os meus companheiros não estavam a desistir, por mais impraticável que a nossa operação pudesse parecer. Pelo menos sei em que ala ele está. Ai, sabe? Recolocou a adaga na bainha e retomou as suas passadas pelo quarto, parando para perguntar. Quanto dinheiro tem? Remexi no bolso do meu vestido. Tinha o saquinho de Dougal, o dinheiro que Jenny me obrigara a aceitar e o meu colar de pérolas. Rupert rejeitou as pérolas, mas pegou no saquinho, despejando uma fila de moedas para a palma da mão espaçosa. Será o suficiente, disse, fazendo-a retinir experimentalmente na mão. Virou-se para os gêmeos Coulter. Vocês os dois e o Willy venham comigo. O John e o Murtagh podem ficar aqui com a rapariga. Onde vão? Perguntei. Guardou as moedas na bolsa à cintura, conservando uma que atirou pensativamente ao ar. Exclamou vagamente. Acontece que há uma outra estalagem no outro lado da cidade. Os guardas da prisão vão lá quando estão de folga, porque é mais perto e a bebida é um centavo mais barata. Lançou a moeda ao ar para tirar cara ou croa e, virando a mão, agarrou-a entre dois nós dos dedos. Observei-o com uma ideia cada vez mais clara das suas intenções. Ai, sim? Perguntei. Por acaso eles também jogam lá as cartas? Não sei, rapariga, não sei, respondeu. Atirou a moeda ao ar mais uma vez e bateu as duas mãos agarrando-a. Depois abriu as mãos para mostrar as palmas vazias. Sorriu, os dentes brancos na barba negra. Mas temos de ir ver, não é? Estalou os dedos e a moeda apareceu outra vez entre eles.